Então, presuntão, favoreceu a mulher tocar e agora tá aí, né? Sem nenhuma funda, sem nenhum pau pra dar no gato. Pegar o beco é opção, né, ó? Se bater de frente com arrependimento, só vai restar tua alma. Gosta muito de aguentar a máquina dos irmãos, tu. Mas tem que se camuflar que nem um Saddam. Porque a hora que o trem do Bin Laden passar, não adianta se pendurar no último vagão. Tudo acabado, hein, ó. É a última lágrima mesmo.